nosso Deus não for o guarda dessa casa, em vão trabalha o cadeado no portão. Se o coração não for daqueles generosos, é tudo em vão os 10% que cê dá. Nossas mãos continuarem sujas com este sangue de inocentes que tentamos enganar, vai ser em vão a caminhada e a esperança. Todo passo será passo pra tolar.